7. Boa noite. O senhor já sabe o que vai pedir? Ainda não. Por favor, o que recomenda? Recomendo o prato do dia. Carne de porco à alentejana. Desculpe, como é a carne de porco à alentejana? É carne de porco com batatas fritas e amêijoas. Ah, não gosto de amêijoas. Prefiro melão com presunto e depois frango com piripiri. E para beber? Uma cerveja, faz favor. Muito bem. Desculpe, podia trazer-me um garfo, faz favor? Ah, e também sal e pimenta. Com certeza. Desculpe, podia trazer-me mais uma cerveja? Sim, senhor.